Tortela foi o herói do Brasil. Ayrton Tortela morreu em 1 de maio de 1994, na Imola, na Itália. Ayrton Tortela, alguém precisa trazer esse homem de volta. Alguém precisa trazer ele pro caixão. Vou fazer uma reunião na Cuba para trazer ele de volta. Ayrton Tortela não morreu. Ayrton Tortela é um herói. Ayrton Tortela foi o melhor corredor do Brasil. Ayrton Tortela foi o ídolo do Brasil. Ayrton Tortela ajudava as crianças. Ayrton Tortela foi uma pessoa legendária pro Brasil. Foi um exemplo de pessoa. A pessoa tem que seguir o exemplo da Ayrton Tortela. Ayrton Tortela não vai ser esquecido por aquele que tirou suas corridas. Ayrton Tortela não vai ser esquecido por aquele que não esqueceu seu legado. Ayrton